palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Damos então início ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 11 de abril. Hoje conto com a colaboração do seu padre Orlando Henriques, pároco de Góis, Vila Nova de Poiares. Seu padre, bom dia. Obrigada por se juntar a nós. Espero que tenha passado uma Páscoa feliz junto da sua comunidade, também junto dos seus familiares. Seja bem-vindo à Boa Nova. Obrigado, também estou feliz por estar convosco ao fim de tanto tempo, as vicissitudes assim obrigaram, pronto, e aqui estou convosco. A Páscoa foi boa, correu bem, pudemos celebrar em segurança, não houve problemas, e pronto, de forma limitada, mas estivemos assim reunidos e pudemos celebrar. E hoje estou aqui também convosco, em termos de imagem, não da melhor forma, mas estamos em rádio. O que interessa mais é de facto o som, e portanto vamos procurar fazê-lo o melhor possível, mesmo depois de dificuldades técnicas que por aqui haja. Muito bem, portanto é isso que vamos tentar fazer. Seu Padre, no próximo domingo celebramos o segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Pascuela. É também o domingo da Divina Misericórdia, conforme foi instituído por São João Paulo II. Este é um domingo muito importante. Seu Padre, até em algumas localidades, a habitual e tradicional visita pascal acontece ou aconteceria neste segundo domingo da Páscoa. Sim, porque não é possível sempre organizar tudo no mesmo, num só dia, num só domingo. Sempre foi tradição a visita pascal ser não só no domingo de Páscoa propriamente, mas também no domingo de Pascuela, e aliás mesmo em vários dias desta semana, principalmente à segunda-feira, era um dia em que tradicionalmente se fazia visita pascal em muitos lugares. Este ano não. Este ano as restrições sanitárias não nos permitem fazer a visita pascal, mas durante toda esta semana, entre a Páscoa e a Pascuela, este segundo domingo da Páscoa, sempre foi tempo de fazer a visita pascal, porque toda esta semana é como se fosse um só dia, um grande domingo de Páscoa, um dia que dura uma semana, e por isso mesmo também o aproveitar-se para estender a visita pascal ao longo desta semana, e principalmente neste domingo também, como prolongamento que é da festa da Páscoa, sim. Muito bem, e o significado então deste segundo domingo da Páscoa, então este domingo da Pascuela, que é o domingo da Divina Misericórdia? Sim, isso já é mais recente. O domingo da Divina Misericórdia foi instituído por São João Paulo II, de acordo também com as revelações de Jesus a Santa Faustina Kowalska, uma freira polaca, santa, canonizada pela Igreja e cujas revelações foram também aprovadas. E claro, as revelações particulares, seja de Fátima, seja neste caso de Santa Faustina Kowalska ou de qualquer outro vidente, mesmo as aparições aprovadas pela Igreja e as revelações particulares aprovadas pela Igreja, claro que, embora não tragam nada de novo em relação ao Evangelho, o Evangelho está revelada a verdade plena, mas são uma atualização que nos ajuda ao longo dos tempos a reviver aquilo que o Evangelho diz, neste caso, a misericórdia, a necessidade de arrependimento, a necessidade de nos voltarmos para Deus, a necessidade de deixarmos de ser frios e indiferentes para com Deus, voltarmos-nos para Ele, amá-lo, pedir perdão e ter confiança de que Ele nos perdoa, saber que a sua misericórdia é grande, é infinita. E por acaso as leituras vão falar-nos precisamente sobre perdão. Na leitura deste domingo, vemos como Jesus institui o sacramento do perdão, mas isso vamos já ver à frente. Mas, portanto, é um domingo muito associado também a estas revelações, à misericórdia de Deus, a Santa Faustina e, claro, a São João Paulo II. Sobretudo em Oliveira do Hospital neste domingo também. Exatamente, isto porque neste domingo a Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital celebra o seu padroeiro, a São João Paulo II. Este ano o seu padre, pelo que é do seu conhecimento, não é? Terá que ser de novo uma festa, terá que ser uma festa mais contida devido mais às contida, restrições bem. Sanitárias, não é? Mas de qualquer forma, este dia vai ser evocado. Sim, vai ser na missa dominical, segundo a indicação que tenho do padre António Loureiro. A festa, de facto, vai ser, vão invocar São João Paulo II na missa deste domingo em Oliveira do Hospital. Costumava haver, penso que convívio, não era? E costumava haver uma representação, pelo menos, de cada paróquia da unidade pastoral. E uma precisão. Não vai acontecer, nem vão acontecer outras atividades para além da missa, será assim de forma mais simples. Nós estamos de alguma forma unidos também em Poiares, temos no entroncamento de Poiares uma capela de São João Paulo II, a primeira da diocese, não sei se do país ou não, mas temos com muita alegria e com muita honra, temos uma capela, um espaço bastante bom até, no entroncamento de Poiares. Quem vem no sentido, quem circula na Nacional 17, no sentido Guarda-Coimbra, ao chegar ao entroncamento de Poiares, na segunda rotunda, saindo na terceira saída da segunda rotunda, temos essa capela onde, com muita alegria, eu e o Padre Martins vamos celebrar, como nas outras capelas, claro, mas temos sempre esse carinho especial, eu sinto sempre esse carinho especial, e as pessoas ali também, e muitas pessoas vêm, mesmo de fora, por ser São João Paulo II, porque todos nós nos recordamos deste Papa, não é? Foi muito acarinhado, não é? Como? Sempre foi muito acarinhado e está muito presente. Sim. E portanto também nós de alguma forma estamos de alguma forma unidos também à unidade pastoral da Oliveira do Hospital. Também nós temos connosco este santo, também é venerado entre nós, sim. E também vão fazer essa celebração neste domingo? Na capela? Não, tivemos missa há pouco tempo lá na capela de São João Paulo II. Foi uma das primeiras quando tivemos este desconfinamento, começámos novamente a ir às capelas. Foi para nós uma das primeiras capelas a visitar também. Portanto, pelo menos para já não. É costume fazer-se uma festa em honra de São João Paulo II em maio. Uhum. E agora também este ano, neste ano pastoral, começámos a fazer em outubro. As pessoas nem tinham bem a noção de que o dia de São João Paulo II era em outubro, porque costumavam celebrar em maio, também muito associado a Fátima, a Nossa Senhora, tal como em Oliveira do Hospital se celebra neste domingo da Pascuela, domingo da Misericórdia, portanto, pelo menos esses pontos altos temos. E depois, claro, ao longo do ano, também, tal como nas outras capelas, também vamos procurando estar presentes e acompanhar sempre, até porque é um lugar de Poiares bastante habitado e onde também temos esta alegria de estar presente. Muito bem. Seu Padre, vamos então olhar para a liturgia deste domingo, dia 11 de abril, então o conhecido como o domingo da Pascuela. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, descreve-se a vida da primeira comunidade cristã que nos é apontada como um modelo a seguir. Sim, é verdade. Portanto, a primeira comunidade cristã em Jerusalém, à volta dos apóstolos, portanto, naqueles dias, naqueles meses, logo a seguir à ressurreição de Jesus e à sua ascensão aos céus, e a seguir ao Pentecostes, quando a comunidade cristã começa a crescer, é também no início do livro dos Atos dos Apóstolos, aqui capítulo 4, versículos 32 a 35. Portanto, temos aqui uma comunidade modelo. Não quer dizer que fosse tudo perfeito, e aliás, os Atos dos Apóstolos mostram-nos algumas imperfeições que a fragilidade humana tem, mostram-nos como o pecado também estava presente. Mas ainda assim, há aqui um ideal de vida era seguido, era levado ao preço bastante a sério, e que no fundo isto é modelo para qualquer comunidade cristã. Nós, como comunidades cristãs, temos aqui o modelo para saber que temos que caminhar para aqui, temos que ser assim. E temos aqui alguns elementos principais, como a oração em comum, o ensino dos apóstolos. Era só os livros do Antigo Testamento, os do Novo Testamento estavam a ser escritos, mas havia a pregação dos apóstolos, daqueles que conviveram diretamente com Jesus e que receberam dele essa autoridade, e a fração do pão, ou seja, a Eucaristia, e a vida fraterna, a partilha, de forma que entre eles não havia nenhum necessitado. A leitura diz: a multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Esta unidade de vida, esta comunhão, era um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder, e gozavam todos de grande simpatia. Grande poder, supomos aqui também, certamente, os milagres que seriam feitos, que acompanharam esses primórdios da pregação do Evangelho, e não só. E continua a leitura dizendo que não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas, depositavam aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Portanto, vemos aqui elementos importantes na vida da Igreja: a liturgia, a oração, a formação, o ensino, a evangelização, a Eucaristia, caridade, atenção uns aos outros, apoio mútuo, e tudo isto ligado. Não é só isto nem é só aquilo, não é só isto que importa e aquilo não, tudo muito conjugado, muito harmonizado, muito sintonizado, sim. Portanto, valores e fé, tudo junto. E claro, é como digo, não quer dizer que isto fosse tudo perfeito, e também São Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, tem noção disso, e também aponta falhas, imperfeições, coisas que às vezes não correram tão bem, mas no entanto vivia-se assim este ideal, e também se pretende aqui apresentar no fundo um modelo daquilo que deve ser uma comunidade cristã. E claro, temos muito aqui, como Igreja, também nós temos sempre a tentação das invejas, das discórdias entre nós, das disputas, em tudo isto, da indiferença, em tudo isto vemos aqui um modelo para nós, Igreja, um modelo completo, com as três atividades da Igreja: liturgia, formação ou catequese e caridade. Estes três elementos são os elementos fundamentais da vida em Igreja. Em comunidade da Igreja. Senhor Padre, já na segunda leitura da primeira epístola de São João, os mandamentos são apresentados como uma questão de amor. Sim, e é sempre assim que temos que os entender. Os mandamentos não é uma questão de coisas que são proibidas ou obrigatórias só porque sim, mas é de facto uma questão de amor. Pecar é não amar, faltar aos mandamentos é sempre, de alguma forma, faltar ao amor. Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, é para nós o modelo desse amor. E por isso, diz São João, assim de uma forma muito profunda, que quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. Portanto, o amor a Deus, que se concretiza, digamos assim, nos mandamentos, não é só dizer que amo muito, não é só palavras, mas tem um resultado concreto, e esse amor a Deus leva-nos ao amor ao próximo. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus, e amamos a Deus então cumprindo os seus mandamentos. Os mandamentos são um sinal desse amor. E diz também a seguir uma coisa muito interessante: os seus mandamentos não são pesados, porque tudo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os mandamentos não são pesados, quer dizer, os mandamentos muitas vezes sentimos como algo que nem sempre é fácil eventualmente pode nem sempre ser fácil de viver, exige de nós, por vezes, de facto, esforço, mas quer dizer, se amamos a Deus, se avançamos com sentido de fé, encontramos essa força que precisamos para amar a Deus, para amar o próximo, para sermos fiéis, para vivermos os mandamentos. De facto, não estamos sozinhos nesta vivência dos mandamentos. Os mandamentos não são um moralismo, um simples moralismo sem mais, mas brota do amor que Deus tem por nós e do amor que nós temos por Deus, e por isso não estamos sozinhos nesta caminhada. Por isso, pela fé, pela nossa fé, vencemos o mundo, pela nossa fé vencemos as dificuldades que o mundo nos põe, vencemos as dificuldades que encontramos pelo caminho, para sermos santos, para sermos fiéis a Deus, para renunciarmos ao nosso próprio egoísmo, para amarmos o próximo por amor a Deus. De facto, com Deus, caminhando com Ele, os mandamentos não são pesados. Com amor, os mandamentos não são pesados, encontraremos força para sermos fiéis. Muito se bem. Eventualmente não formos, se eventualmente cairmos, contamos com a medicina que é a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, que celebramos também neste domingo e que é precisamente um dom da sua Páscoa. Muito bem. Seu Padre, olhamos agora para o Evangelho segundo São João, que nos dá conta de Cristo ressuscitado que aparece aos seus discípulos e São Tomé passa da dúvida à fé. Portanto, este é um Evangelho conhecido de todos, que importa também aqui perceber um bocadinho melhor. E que é muito importante para nós também, nós nos vemos muitas vezes confrontados com as nossas dúvidas, e de facto ter dúvidas é natural, é normal, mas a dúvida pode e deve ser um caminho para que a nossa fé se torne mais esclarecida, menos ingênua. Se nós conseguimos, através da dúvida, não ficar na dúvida, mas a partir da dúvida nós questionarmos, e a partir da dúvida nós próprios purificarmos-nos, dando a volta por cima, no final a nossa fé sai mais forte. Portanto, não acreditamos em Deus só porque sim, não acreditamos nisto só porque sim, mas fomos postos à prova pela dúvida, temos de facto razões mais fortes, mais sólidas para crer. E de facto a função das dúvidas que vamos encontrando pelo caminho é essa também, não para ficarmos na dúvida, mas para da dúvida passarmos à fé, como São Tomé, começando por duvidar, por fim acabou por fazer a mais bela profissão de fé diante de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Isto dá-se no desenrolar de dois domingos. O primeiro domingo é aquele domingo, o próprio domingo em que Jesus ressuscitou. Se na parte da manhã eles apenas viram o sepulcro vazio, depois no final do dia, então, eles haviam de se encontrar com o próprio Jesus vivo e ressuscitado, que lhes aparece no cenáculo. Jesus, estando fechadas as portas, porque agora já não existem barreiras físicas para ele, vivo, ressuscitado, ele não é um fantasma, não é um espírito, é verdadeiramente um corpo, mas é um corpo que já não está sujeito às leis deste mundo, e por isso ele torna-se presente no meio dos discípulos, mesmo estando fechadas as portas, mesmo quando num lugar onde fisicamente seria impossível entrar assim, sem abrir nenhuma abertura, apresenta-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A paz como um dom do ressuscitado. Pela sua ressurreição, o Senhor dá-nos a paz. A paz como o mundo não nos pode dar. E sopra sobre eles, sinal de que lhes confere o Espírito Santo, e diz: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. É neste momento Jesus institui o sacramento do perdão, institui o sacramento da reconciliação. Claro que só Deus pode perdoar os pecados, Claro que os homens não têm o poder de perdoar os pecados, mas neste caso, Jesus, que é Deus, dá esse poder aos homens. E por isso, no sacramento da reconciliação, temos um sacerdote que nos dá a absolvição. Não é por ele ser mais do que nós, não é por ser mais santo, também é um pecador como nós, necessitado de perdão, mas para benefício de todos, Deus dá a homens frágeis este poder. Não é um poder para si próprios, para serem mais importantes, não é essa a questão. Não é um poder pelo poder, é um poder que representa, é um poder que é serviço, porque é benefício para todos, para aqueles que recebem este perdão. Na Quaresma este ano não houve grande possibilidade, certamente, de haver confissões, mas eu penso que qualquer tempo, e principalmente neste ano atípico, o tempo pascal, o tempo de ressurreição, pode e deve muito bem ser tempo de perdão, tempo de recebermos este sacramento da reconciliação, se ainda não tivemos essa oportunidade, segundo as normas, com o devido distanciamento, mas dentro de uma sala, para que o segredo de confissão se preserve também. Este dom extraordinário Jesus confere aos apóstolos no dia da sua ressurreição, é para nós hoje, mantém-se hoje para nós, através dos seus sucessores, daqueles que participam neste ministério, em favor de todos. E é domingo, é no primeiro dia da semana, ao fim da tarde, que isto acontece, mas Tomé não está com eles. E é no domingo seguinte, é 8 dias depois, diz o Evangelho, Jesus novamente lhes aparece da mesma forma, e estando Tomé com eles. Temos aqui um ritmo semanal, um ritmo dominical. É claro que os primeiros discípulos, como bons judeus que eram, ainda guardavam o sábado. No entanto, começamos a ver assim desde o início também a santificação do domingo como sendo o novo dia santo da nova aliança, do Novo Testamento, porque se o sétimo dia é o dia em que Deus descansa a obra da criação, segundo o Gênesis, é uma referência à criação, o domingo, o dia em que o Senhor ressuscita, é o dia que se refere à redenção, uma obra maior do que a criação. E por isso a celebração do domingo é muito importante. Claro que nem todos podem participar, porque há aqueles que estão doentes, há aqueles que não se podem deslocar, há aqueles que não podem sair de casa, mas estamos a desconfinar, e por isso é muito importante que não faltemos a este encontro, porque foi quando Tomé veio a este encontro de domingo, em que o Senhor ressuscitado se faz presente no meio dos seus discípulos, foi aqui que a sua fé renasceu e que ele passou da dúvida à fé. Também nós, para passarmos da dúvida à fé, precisamos de nos reunir com frequência para a oração, para o ensino dos apóstolos. Precisamos constantemente de nos encontrarmos e de celebrarmos juntos, porque a nossa fé não é teórica, a nossa fé concretiza-se também nisto, na celebração, e por isso o domingo, como dia do Senhor, é para nós fundamental. Como diziam os mártires da Abitínia, em os documentos que nos relatam o seu martírio, não há cristão sem domingo, nem domingo sem cristão. E mesmo quem não pode vir, mesmo quem tem que ficar em casa, se acompanha a Eucaristia pela rádio ou pela televisão ou por outro meio, e se durante esse tempo não está a fazer mais nada, mas está com fé, com devoção, concentrado a acompanhar aquele momento, não é a mesma coisa, claro que não é, mas é melhor o pouco do que nada. Para já é alguma coisa, não é? Exatamente, exatamente. E todos nós em confinamento, foi assim, foi essa a forma também de celebrar o domingo, santificar o domingo, é com a Eucaristia principalmente, ou então, mas não só, a oração. Tudo isso faz parte da santificação do domingo ou de qualquer outro dia santo. Muito bem. Muito bem, Sr. Padre, ficamos então com estas explicações da liturgia do próximo domingo, também conhecido como Domingo de Pascuela, o Domingo da Divina Misericórdia, também um dia importante para Oliveira do Hospital, porque a unidade pastoral de Oliveira do Hospital celebra o seu padroeiro, São João Paulo II, ainda que de forma mais contida, apenas com a invocação na celebração da Eucaristia. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa de hoje. Terminamos sempre com uma sugestão musical. O que é que nos sugeres para o fecho deste nosso programa? Eu enviei, penso que está aí, o cântico Totus Tuus Maria, que era o lema de São João Paulo II. Mas ainda pensei numa outra sugestão, mas depois recordei-me, não, isto estamos a celebrar São João Paulo II, e vamos falar sobre São João Paulo II, então este cântico, Totus Tuus, ou seja, tudo teu Maria, São João Paulo II, grande devoto de Nossa Senhora, consagrou a Nossa Senhora o seu pontificado, e portanto nós, juntamente com São João Paulo II, temos também rezar a Nossa Senhora, ser todos dela, porque se formos dela, certamente seremos também o seu Filho Jesus. Muito bem, Sr. Padre, vamos então ficar com esta sugestão. Peço que fique connosco ainda, depois já regressamos para as despedidas. Thank you. Seu Padre, é belíssimo este cântico com que nos presenteou no final do nosso programa. Sim, aqui esta interpretação até é cantada por um coro infantil, coro dos Pastorinhos, penso eu. Também foi aquilo que encontrei melhor no YouTube. Pronto, e acho que sim, gosto muito deste cântico. Portanto, lembro-me sempre de São João Paulo II. E claro, São João Paulo II, Nossa Senhora, tudo isto está aqui muito presente. Também gosto e por isso partilhei convosco neste dia. Sim. Muito obrigada. Seu Padre, despedimos-nos, marcamos encontro num próximo programa, desejando que tudo corra bem, também nas suas paróquias, também consigo e a sua família. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado por tudo e até breve, assim espero. Nos encontramos aqui novamente com estas palavras de esperança. Muito bem. Ficamos então com o seu padre Orlando Henriques. Estivemos com o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.